Aleluia. Papinho bom. Deus abençoa. Aleluia. Então vamos fazer a nossa oração, chamando os perdidos. Você coloca o nome. Pai, eu intercedo por. Pai, eu intercedo por. E os entrego a você agora. E os entrego a você agora. Não importa o que eles já fizeram para mim. Não importa o que eles já fizeram para mim. Eu te peço, não leve em conta. Eu te peço, não leve em conta. Limpe a conta deles. Limpe a conta deles. Porque tudo o que fizeram eu não recebi. Porque tudo o que fizeram eu não recebi. E eu te peço, Jesus. E eu te peço. Manda trabalhadores para a seara deles. Manda trabalhadores para a seara deles. E Pai, eu te peço. E Pai, eu te peço. Que os anjos sejam enviados. Que os anjos sejam enviados. Para visitar essas pessoas. Para visitar essas pessoas. Para criar uma atmosfera ao redor delas. Para criar uma atmosfera ao redor delas. Que as farão ouvir a sua voz. Que as farão ouvir a sua voz. E saber da sua presença. E saber da sua presença. Jesus, eu te peço, por favor. Jesus, eu te peço, por favor. Visita-os. Visita-os. Muda a atmosfera onde eles estão. Muda a atmosfera onde eles estão. Encha-os com a sua glória. Encha-os com a sua glória. E com a sua presença. Com a sua presença. Para ter um encontro divino com você. Para ter um encontro divino com você. Eu sei que na presença da sua graça. Eu sei que na presença da sua graça. Da sua misericórdia. Da sua misericórdia. Do seu amor. Do seu amor. Eles decidirão pela salvação. Eles decidirão pela salvação. Pela fé eu confesso. Pela fé eu confesso. Isso já está feito. Isso já está feito. E eu te agradeço. E eu te agradeço. Pela fé eu digo. Pela fé eu digo. Que eles já nasceram de novo. Eles já nasceram de novo. Estão cheios com o Espírito Santo. Estão cheios com o Espírito Santo. Estarão na igreja para o resto da vida deles. Estarão na igreja para o resto da vida deles. Eu sei que você, Senhor. Eu sei que você, Senhor. Nunca vai violar a vontade deles. Nunca vai violar a vontade deles. Mas na presença da sua glória. Mas na presença da sua glória. Eles usarão a vontade própria. Eles usarão a vontade própria. Para escolher a vida eterna. Para escolher a vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. E nós dizemos que já está feito. Amém. Glória a Deus, porque Deus ouve as orações. Né? Nós precisamos crer que quando nós estamos orando, Deus está agindo. Amém. Quando você estiver orando, você já vai agradecendo a Deus e vendo que a situação está sendo feita. Porque a fé vai operando aí nessa linha assim, tá? Então, ajuda, não é? Nós temos confiança em Deus e essa área nossa que precisa crer, o Espírito Santo vai agindo lá. Então, tipo, eu estou orando, ai, mas isso, não sei, não é por aí, né? Então, obrigado, Senhor, porque você já está lá. Você está fazendo. Então, a confiança vai aumentando. Nós temos que crer que Deus está agindo. Bom, então nós temos, apesar que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, né, gente? Não é de outra maneira. Ouvir a palavra de Deus é o quê? Esta palavra que nós falamos, que nós lemos, que vai operando dentro da nossa vida. A fé só vem através da palavra de Deus. Não vem assim, sabe, de uma ideia minha, ou tipo, ai, vai dar certo. Não, eu sei que vai, isso aí não é fé. Viu, gente? A fé só vem pela palavra de Deus. Então, tem muita gente com esse engano, né? Ah, não vai dar certo. É, não é por aí, tá? Então, não é essa falinha aí que tá movendo a mão de Deus. Né? Quem move Deus é a fé. A fé que nós temos que ter. Então nós temos que buscar, sobretudo, a fé no que a palavra de Deus diz. Então nós temos que conhecer a palavra. Amém? Amém. Então abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, porque nós estamos vendo bem como que Jesus agia, porque ele é um padrão, ele é um exemplo para nós de fé. De como nós temos que andar aqui na terra, certo? Então veja o versículo 3 de Hebreus 12. E vamos pensar nisso. Considerai, pois, atentamente, porque ele estava falando que nós temos que olhar para Jesus, o consumador da fé. Tá? Então, nós vimos o seguinte, Jesus, aquele filho de Deus, que nasceu numa forma humana. Ele tomou um corpo, gente, como o nosso, tá? E uma alma, mas sem pecar. Ele nasceu com a natureza de Deus. O espírito dele já nasceu novo. Foi o único homem que nasceu com o espírito novo, sem pecado, desde que Adão caiu. Foi Jesus, né? Porque foi o Pai que deu a vida para ele no ventre de Maria, porque ele precisava vir aqui na Terra. Para ele vir na Terra, ele precisava de um corpo humano. Ele não podia estar só em espírito aqui, tá? Então, ele precisava de um corpo humano. Então, Deus gerou a vida dele num corpo humano. Então, ele nasce de um corpo humano, mas com a natureza de Deus espiritual. Então, entenda que nós temos essa natureza dele igual. Quando nós aceitamos Jesus, nós adquirimos a mesma natureza de Cristo Jesus, espiritual. Portanto, nós podemos fazer o que ele fez. Está escrito aqui, ele mesmo falou lá em João 14, 12, que nós podemos fazer a mesma coisa. As obras que eu fiz é para vocês fazerem também. Então, não tem diferença nenhuma. Tá? E lendo Romanos 6, que eu aconselho que vocês leiam, Romanos 6, 7, 8, várias vezes, calmamente, orando em línguas baixinho, para prestar atenção o que é a nova natureza, que nós estamos ensinando aqui. Esse caminhar da nova natureza. Então, Romanos 6 mostra para nós que nós não precisamos mais pecar. Porque o pecado foi tirado de nós. Quando aceitamos Jesus, o nosso espírito nasceu de novo, ele era morto. Então, eu tenho a natureza de Deus, por isso agora eu vou andar neste prisma do Espírito, nascido de novo. Não vou andar mais sob a liderança da minha alma, que não é salva. Jesus nasceu num corpo carnal, mas com uma vida espiritual de Deus. Nunca pecou, nunca teve pecado. Mas ele sofreu toda a tentação que nós sofremos, sem nunca pecar. Tá? Porque ele só andava na parte espiritual, guiado pelo Espírito. Então veja que a natureza que nós recebemos de Deus quando nascemos de novo, ela é forte, ela é poderosíssima para nos livrar de qualquer pecado. Não vem com desculpinha que a carne é fraca, porque agora você não é um homem decaído, um homem morto espiritual. Você é uma pessoa que tem a natureza de Deus aí dentro e é nesta liderança que você tem que andar, do seu homem nascido de novo. O seu homem velho, que é essa alma que não está salva, você tem que pôr fora da sua vida. Como é que você põe fora? Você vai ler a palavra, você vai adorar a Deus, você vai orar em língua, você vai confessar, você vai meditar, tá certo? Então você tem que investir na oração. Mas o que nós vimos ontem, que é uma continuação de como que funciona a nossa alma, como funciona o espírito, como vamos andar nisso, nós vimos que a nossa alma pode ficar escondida. Tipo a minha roupa, tá com rasgo aqui. Nossa, o que eu faço? Eu ponho uma coisa comprida, tá escondido, ninguém tá vendo o rasgo. A alma se esconde, a nossa alma, ela se esconde de Deus. Por isso que tem gente que ora muito e é sempre a mesma pessoa, porque esconde a alma de Deus. Nossa, mas é possível? Claro, eu não deixo Deus entrar. Deus, ele não entra na nossa vida arrombando portas. Ele entra se ele é convidado, se eu permitir, não é mesmo? Tá? Então, nós vimos o quê? Que a nossa alma, embora não seja salva, não é? Ela é que vai colocar a vontade em mim e autorizar vai me dar autorização para eu orar. Estranho, né, gente? Quando você se propõe a orar, o seu espírito falou com você, vamos orar. De repente, ah, não, eu preciso fazer isso. Preciso fazer... Ah, mas é que não dá. É a tua alma. É a sua alma. Quando você vai alinhando a sua alma ao seu espírito, porque o seu espírito vai ficando forte porque você ora bastante, ele vai adquirindo a força de Deus e crescendo, porque o espírito nasce de novo, bebê, criança, tá? Ele tem que crescer. Então, eu tenho que alimentar. O que você faz com uma criança quando nasce? Você alimenta, senão ela morre ali, não é? Tem que alimentar bem, bons nutrientes, para nascer forte, crescer forte, tá? Com saúde. E o nosso espírito é a mesma coisa. Eu vou tratando alimento, que é palavra, adoração, oração em línguas, enfim. Eu vou pondo alimento nele, ele vai ficando forte e ele fala com o meu, com a minha alma. E a minha alma diz, não, agora não vou orar, de jeito nenhum. Agora não vou orar. Não, agora não dá. Bom, mas olha, 2 minutos só. E fica nessa e tal. Mas se eu vou orando mais em línguas, chega uma hora que o meu espírito recebe revelação do Espírito Santo, da palavra, porque o Espírito Santo só fala isso tudo aqui, que está na Bíblia, dentro do nosso espírito. Então vai passando revelação para minha alma e ela vai aceitando. Então é isso que eu disse. Ela, embora não salva, ela me autoriza a orar, então. Olha, isso não é sério, gente? Por isso que eu tenho que cuidar da minha alma, porque ela não é salva. Eu já trouxe um ensino aqui de alma que não é salva. Pode estar no site? Então vai procurar lá no site esse ensino. Ela não é salva. E se eu não tratar dela, eu vou com ela para onde ela vai. Para o inferno. Por isso que ela tem que andar aqui na terra como salva. Veja como que a doutrina errada engana o cristão para ele morrer, não ser salvo. Não é sério? É lógico. Não é qualquer coisa. Então, a alma, ela se esconde. Não, mas eu estou orando 1 hora ou 2 por dia, em línguas e tudo, mas a pessoa não muda. Não muda porque ela esconde a alma. Quando o Espírito fala uma coisinha, você tem que mudar aqui, ela se esconde, ela se cobre no homem velho. E dá um tapa no espírito e continua a mesma pessoa. Não muda o jeito de falar, não muda a sua postura, não muda o seu querer, não muda a sua busca, não busca a santificação, nada. Ela é sempre a mesma pessoa. Então a alma se esconde e nós não podemos permitir isso. Vocês estão acompanhando? Amém. Ah, e por acaso você já não escutou algum dia que você tem que mudar? Que você tem que fazer já ou não? Uhum. Ah, eu preciso fazer mais isso, mas você fez? Não. Por quê? Porque a sua alma se esconde. Ela está se escondendo de Deus, ela não quer. O pastor dele ensina bem isso, aquele capítulo que ele fala do rei Barata, lembra? É isso aí que eu estou falando. Então vamos ler lá de novo. Para você entender o que é a nossa alma. Ela é séria, perigosa, mas por outro lado, ela é fortíssima. Deus ia criar uma coisa que não presta. Só que o homem caiu, ela teve que assumir o comando da vida do homem, senão ele estava frito, ferrado. Por quê? Ele já estava. Ele já tinha caído de Deus. Quem quer dar força, estrutura para ele? Quem quer dar direção de vida? Tinha que ser a alma. A alma caída teve que dar um jeito rápido e usar todos os atributos dela e a força que há nela para conduzir um homem. Estão acompanhando? Mas aí nós voltamos à criação original de Deus. Nascemos de novo. Agora a alma tem que ser destronada. Ela não pode mais dar ordens para a minha vida, é o meu espírito. Por isso que a vida espiritual é totalmente diferente da vida carnal, da vida da alma. Então entra em choque, chama-se isso guerra espiritual, que eu não preciso ir lá em cima da montanha, do monte, para chamar diabo ou querer expulsar diabo disso ou daquilo, para o diabo ficar em guerra comigo. Não, eu começo a orar, a guerra já começa. Porque a minha alma, que sempre foi a direção da minha vida, não quer perder este posto. Estão acompanhando? E é mais, quer continuar pecando, dando uma de espiritual. Ah, eu creio. Ah, sim, eu creio, vai dar tudo certo. Isso não é santidade, isso não é fé, isso não é ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é uma fajudade. Mentira da alma que está me guiando e não o meu espírito. Então, quando eu oro em línguas, o Espírito Santo, ele exerce a liderança no meu espírito. Ele está colocando a liderança dele, de Deus, no meu espírito. Conforme eu oro mais, então o meu espírito vai trazendo a liderança para a minha alma. Não é o Espírito Santo que está dando ordens e liderando a minha alma, é o meu espírito. Então nós não podemos pôr coisas em Deus que ele não faz. Por isso que sou eu, guiado pela minha consciência, que vou modificar os desejos carnais. Valeu essa? O Espírito Santo não entra nessa. Deus não vai ficar em guerra coisa nenhuma com as minhas, os meus pecados, as minhas dificuldades carnais, os meus desejos carnais. Tá valendo isso? Amém. Não é bom saber isso? O Espírito Santo não entra nessa. É o meu espírito nascido de novo, com a liderança do Espírito Santo. É ele que vai liderar esta parte. E ele fala para mim, agora você não pode mais fazer isso. Agora você vai ter que mudar. Então, se eu não permitir que a minha alma se esconda mais, eu vou deixá-la exposta à luz que está dentro de mim, que é de Deus, para tirar as trevas, o pecado. Para eu não pecar mais, porque tem gente que pensa que pecar é só roubar, matar, contar mentira, que tudo isso é pecado, mas tem outras coisas que estão enraizadas dentro do nosso caráter, na alma, que se eu não mortificar, a minha alma não vai andar emparelhada com o meu espírito. Ela não vai andar santificada. Ela não é santa, mas ela anda santificada. Você consegue entender isso? Porque ela chega a se ajoelhar diante de Deus e não sendo salva. Você entende isso? Por quê? Ela diz, vai orar, passe mais tempo com Deus. Fique lá. Porque ela está sendo alinhada ao Espírito nascido de novo. Porque aquele homem velho eu estou pondo fora cada dia da minha vida. Com o pecado, com todo o caráter destruído, distorcido do que é o caráter de Deus. Por isso que temos que ler muito Provérbios. Estão me acompanhando? Então agora eu vou entrar no que nós vamos falar agora. Então, dentro disso tudo, Hebreus 12, versículo 3 diz, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Jesus, ele foi tão perseguido, sofreu oposição de quem só anda no pecado, para nos dar força agora, para nós resistirmos isso. Então não é a opressão que vem de dentro ou de fora, é que vai nos fazer cair ou desanimar a nossa alma, como ele diz aqui, fazendo a nossa alma ficar desmaiada, não aguento. Jesus deu toda a condição para nós termos a força de Deus. Em qualquer situação. Não está valendo isso? Amém. Se a gente começar a entender isso e praticar, a gente não vê que nós éramos um bando de fracos? Pode ser o maior homem de 2 metros, bigodão e barba, fraco. Porque não tem esta liderança do Espírito nascido de novo. Mas atenção, a liderança do Espírito nascido de novo em nossas vidas, liderança na alma, é através da consciência nascida de novo. A consciência que é onde está a lei que Deus escreveu. A lei está lá. Não precisa ninguém falar para mim que isso é errado, que isso é certo. A minha consciência se levanta e fala. Não, mas você não pode fazer isso. Ah, claro que posso. Pronto, a alma já venceu. Estão acompanhando? Ah, claro que posso, mas candorobokoshi nemekela bahatekoshi. Não, você não pode jamais fazer isso, porque a palavra diz que não é certo e já mostra ali o que é. Ah, é mesmo. Eu me arrependo, eu não vou fazer mais isso. Harebokoshanama. Se você não ficar lá sozinho orando, você nunca vai ter isso na vida. Você vai andar um homem carnal. Com a perversão. Isso é perigoso. Ou não? Então, não basta só eu saber que Jesus é o Salvador. Né, gente? É muito mais do que isso. Estão acompanhando? Que é muito mais. Porque nós erramos e fracassamos todos os dias se nós não temos a força do nosso Espírito nascido de novo guiando a nossa vida. E como que nós vamos crescer? Como que uma pessoa cresce espiritualmente? Quando a alma é transformada. Aí ela está ficando adulta. Então aí Deus pode agir na vida dessa pessoa. E veja que Deus começa a agir também, através da nossa nova natureza, nessa parte da nossa alma que é a vontade própria. Vontade própria. Agora nós íamos estar passeando com esse sol bonito no parque, de bicicleta, de patins, com as crianças, vendo os pássaros, chamando os amigos, a família. Para que é que nós vamos estar aqui agora, com esse sol que esquentou esse frio? Para quê? Acontece que o nosso espírito, nascido de novo, ele exerceu influência na nossa alma. Ah, não, hoje eu vou levantar 10 horas, 10 e meia, até eu tomar café, já vai ser 11 e meia. Ah, nem vou para a igreja. Quem foi que fez isso? Alma. Não quero Deus. Não compensa nenhum sacrifício para nada. A alma só faz coisa que dá prazer para ela, mas são prazeres de morte. Vocês estão acompanhando? Prazeres de morte. Porque os que andam, que está escrito em Romanos 8, 13, se você satisfizer os desejos da sua carne, você está caminhando para a morte. Mas se você mortificar esses desejos, você anda na vida. Nós tivemos que mortificar hoje um desejo. Ah, vou ficar em casa, vou para o parque. É o que minha alma quer. Mas se eu posso ir à tarde. Mas ah, é bobagem, nem estou precisando de parque. Tarde já nem vou mais. Então pronto, não vai. Você não está precisando mesmo. Quem falou que está precisando? Vocês estão acompanhando? A agenda vai mudando. Você está acompanhando? Se você não ora. Se você não ora, gente, outra coisa que Jesus está nos ensinando muito é o seguinte, que a nossa família exerce um peso muito grande na nossa vida. Que agora não é hora de estar na igreja, agora é hora já de estar se preparando para receber família, ou ir na casa da família. Mas vai tudo para o mesmo tacho. Porque ninguém está pensando em Deus, ninguém está mortificando a carne. Bom, mas então se eu vou receber família, eu já vou deixar pronto ontem o que eu vou usar hoje. Eu tenho que dar um jeito. Porque eu tenho que aprender a colocar Jesus acima. Vocês estão acompanhando, queridos? Primeiro Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o resto vai acontecer. Então é uma coisa muito difícil. Se eu não colocar minha alma em sujeição ao meu espírito, eu nunca vou andar com Jesus, porque tudo é mais importante que ele. A religião faz isso, né, gente? Ou, por outro lado, a religião escraviza o crente, fazendo de conta que ele está trabalhando para Deus e não está, porque é obra morta, e fica se privando de coisas que nem precisavam, e está lá se escravizando. Que Deus nunca mandou fazer isso. Então, precisa entender o que, que Deus é, como que anda com ele. Que jeito que é. E o que, que são esses feitos carnais. Então, ele está dizendo aqui que ele sofreu isso, esta opressão, condenação dos pecadores, para que nós não fiquemos. Gente, fadiga é mais do que cansaço. Fadiga é sério. Porque o cansaço, você deita, você descansa. A fadiga, ela agiu na alma e te traz um estresse emocional que desequilibra a tua vida. É isso que ele está falando. Ele sofreu. viveu tudo isso sem ser desequilibrado? Porque ele só andava no espírito e não na alma. Então ele nos ensinou. Estão acompanhando? Então, para que a nossa alma não caia neste laço. Então, veja o que nós vimos ontem. Lucas 22. Veja lá. Como foi a procedência de Jesus? Estava lendo isso, eu sei. Que é muita, parece teoria. Mas você precisa começar a viver sem entender isso. Tá, gente? Porque não é, a gente não é para ter aparência de santo. Nós temos que viver uma vida santa. Tipo, eu me privei de... É, estar fazendo agora um almoço para toda a minha família, porque eu sou santa. De repente eu estou fazendo isso e eu não estou andando nesse caminho, então não está valendo. Você entende? Você se sacrifica de coisa e vira um escravo, não é isso. Você tem que aprender o que é a vida espiritual e o que é a vida carnal. É este o objetivo do novo nascimento. Que é o livro que o pastor dele escreveu ensinando como que é, porque ele teve a revelação. Ele disse que numa fração de segundos, ele teve a revelação de tudo que está escrito naquele livro que vai além. Não dá para escrever tudo lá. Mas ele levou 10 anos ensinando. Ele entendeu tudo assim. Estão acompanhando, queridos? Então veja Lucas 22. É, nós vamos começar aqui no versículo 39. E saindo, Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a sua. Gente, veja que o próprio Jesus pediu para o Pai, ele que era um ser espiritual, andava no Espírito, guiado pelo Espírito Santo. E depois que ele foi batizado por João, o Espírito Santo veio sobre ele, então ele passou a ser guiado pelo Espírito Santo. Mas ele tinha a alma dele com vontade, vontade própria. Então, às vezes, é difícil, querido, seguir a parte espiritual. Então, se eu estou achando difícil, eu preciso de ajuda de Deus. Ele tinha a vontade dele, por isso que ele falou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Então, é muito difícil colocar a alma em sujeição ao Espírito. Ela quer porque ela quer, porque ela quer. Ela é terrível, ela quer fazer troca, ela chantageia, ela faz tudo, a alma. Você sabe disso, gente. Vem tudo, assim, ó. Isso, isso e aquilo. Porque você quer, ela quer dar um jeito de escapar. Mas, Jesus venceu orando. E ele deu o exemplo para nós. Nós vamos vencer orando. Porque o Espírito Santo não está interessado que seja construído em nossas vidas o nosso reino. Vocês estão acompanhando? Dá para sua mente alcançar esse negócio que é... Qual é o seu reino? É o que você tem da tua vontade, que não está alinhado à vontade de Deus. Mesmo que seja para fazer as coisas para Deus, não é. Porque a vontade de Deus é totalmente diferente da nossa mente natural. Está valendo? Então Jesus pediu aqui para o Pai um reforço. Mas se for da sua vontade, então que seja feita. Observa que existe algo em nós que vai numa direção diferente, oposta da de Deus. Você está percebendo? E agora, eu vou seguir o quê? Esta direção ou esta? Por que que está este conflito? Porque a alma, ela não quer se submeter ao Espírito. Não, eu bem que queria. Está lembrando o capítulo 7 de Romanos? Né? Eu quero fazer o bem. Mas não está em mim o fazer o bem. Desventurado homem que sou. Mas glória a Deus por Cristo Jesus. Que ele entendeu, não, mas em Cristo Jesus eu posso. Porque daí eu tenho a natureza nova. Então eu posso agora seguir o certo. Jesus é o padrão aqui. Ele pediu força. Então, no 43, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, que ajudava ele a permanecer orando. Se eu não estou orando, que eu devo orar, eu devo pedir a Deus, me ajuda, me dá a tua graça. Ele põe um anjo lá, é o que eu preciso, para orar. Mas já passou uma semana, um mês, eu não estou orando nada, não estou fazendo nada. Gente, santificação não acontece vindo só na igreja. É mudança de vida, seguir o que Deus está falando. Mas aí ele vai agir na nossa vida, nós vamos ter ele sempre conosco. Em todas as situações. E nós vemos aqui, nessa passagem, o lado humano de Jesus, ok? Ele tinha as duas coisas. Mas ele nunca seguiu o lado humano. Ele foi pedir força para Deus. Aí ele disse, não, então, seja feita a sua vontade. Teve força. Foi, veio eles dormindo, voltou a orar. Viu eles dormindo, voltou a orar. Pronto, agora acabou, chega. Agora eu estou pronto, vamos. Que demais. Graças a Deus que ele não seguiu a vontade humana dele, senão nós estaremos no inferno para sempre. Ninguém ia ser salvo nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Então, se você não entende isso, você leva a vida que você quer, carnal, de pecado, e que se dane o que, que Jesus fez. Mas você não vai receber o que ele fez. É aí que é difícil. Na hora do julgamento. Na hora que nós vamos estar na frente dele. Mas é, não vai ser mais é. Nós vamos entender e saber tudo e percebermos que nós não optamos pela vida espiritual. Aí é tarde. Porque isso tudo tem que ser feito agora. Tá? Porque agora nós temos essa vida espiritual que o Senhor deu para nós. Então veja Romanos capítulo 8, que agora dá para entender melhor. Vocês estão acompanhando mais isso? Amém. Romanos 8. Às vezes fica difícil de você conseguir falar com as suas palavras, isso tudo que está aqui. Mas o seu espírito está assimilando e isso vai levar você à mudança de vida que a vida espiritual propõe, certo? Então, Romanos 8. Vamos aqui o versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque nasceu de novo. Não tem condenação do pecado. Portanto, eu errei, fica aquela condenação, o diabo fica condenando. Quem mandou você fazer o que ele te instigou? Quando ele vem, você tem que mandar ele fora. O homem velho, nós temos que pôr fora da nossa vida. Não é tentar fazer ele ficar bonzinho. Fica bonzinho, comporta-se melhor. Não, ele nunca vai se comportar melhor e nem vai ficar bonzinho, porque ele não presta. É velho, pecador, sem salvação. E essa condição ainda existe lá no nosso homem velho. Nós não podemos deixar mais ele ficar comandando a nossa vida. Porque agora nós nascemos de novo, você entendeu? Não vem com essa de carne fraca, não. Põe pra morrer essa carne fraca aí. O que, que é isso agora? Tá valendo? O que, que é a vida espiritual para você? Nada? Nada? Então você está no quê? Na vida carnal você está morto. Porque quem pende para a carne está morto. Quem pende para o espírito está vivo. Não é isso que a Bíblia diz? Vocês estão me acompanhando? Amém. É sério, não fica brincando. Não é porque as pessoas falam, eu creio em Jesus, está cheio de gente que não é salva. E o pior, dentro da igreja. Hã? Vai pensar nisso. E se você for chamado hoje? Você está deixando para amanhã? Jesus falou, ninguém sabe quando vai ser chamado. Por isso, não fica arrumando tesouro aqui na terra. Porque se você não tiver o tesouro do céu, para quê? Qual é o tesouro do céu? São as almas, gente. Almas salvas. Esse é o tesouro do céu. Então, no versículo 2, porque a lei do Espírito com letra minúscula de vida, que é o novo nascimento em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado da morte. Porquanto o que fora impossível, atenção, o que era impossível na lei, deu fazer, Eu sabia que eu não podia cobiçar, que eu não podia adulterar, que eu não podia matar, mas eu fazia. E aliás, só vivia aquele desejo lá dentro de mim o dia inteiro. E fazia escondido. Ai, se me pegassem, me matavam. Então, para que ninguém me pegasse, então acho que eu não vou. Sabia que eu não vou. Não vou fazer nada disso. Mas eu tenho esse desejo. É por aí, vocês estão acompanhando. Agora eu não tenho mais que ter desejo por nenhuma. Põe fora isso. Você não tem que ter desejo nenhum do pecado. Vocês estão acompanhando? Por isso que você tem que se encher da palavra de Deus e do Espírito Santo para você comandar a sua alma. Não vai ter esse desejo errado, pode sair. Que é isso? Não é legal isso, gente? Então é você, o teu Espírito que comanda. Agora é a sua nova vida em Cristo Jesus que comanda. Não é o homem velho mais, acabou, põe ele fora, acabou. Aqui não tem mais isso. Não é demais? Isso é o máximo. Então, essa lei do Espírito de vida que está aqui, que ele está falando no versículo 2, é a lei, meus queridos, que nos separa do mundo. Pronto. Eu não sou como as pessoas são. Não, nem tem liga. Porque eu estou andando na lei do Espírito de vida que Jesus me deu. Vida de Deus. Se eu estou andando na vida de Deus, eu não tenho nada com esse mundo. Me separou, acabou, eu não vou fazer mais. Eu não tenho nada a ver com ele. Não é o pastor que está proibindo você de pecar ou de beber. Não. A natureza nova que está aí te purificou, te libertou de ser adúltero, adúltera, ser mentiroso, ser ladrão, ser ter vergonha. Valeu? Ficou claro, querido. Não é demais? Ah, é bom isso, hein? Ah, não. Tem que limpar a casa que é aqui dentro. O meu modo de pensar tem que acabar. Vê um homem bonito. Mano, você está pecando, cara. Você está andando no seu homem velho. Você está desejando. Você está em pecado. Você não tem a vida espiritual alinhada com Deus. Esse pecado pode te matar eternamente, se você não tomar cuidado. E o homem é a mesma coisa. Vê um artista podre lá na televisão, cheio de pecado. Ai, que desejo. Você está pecando. Você anda no homem velho. Põe ele fora para se santificar. Vocês estão me acompanhando? É isso aí. Você tem o controle sobre isso com a sua vida espiritual. Não é bom isso? Ai, que demais. É muito bom. Não é porque eu não quero que o pecado me domine mais. Não quero, tá bom. Não vai. Eu até posso, de repente... quando eu vou orar. Peraí, cai fora. Não mesmo. Porque nós somos assim, ué. Tentação vem, mas eu não vou cair nela. Tá? Porque o erro começa o pecado no pensamento. As emoções me levam a agir e eu caio. Então eu tenho que ter emoção forte no espírito. Demais, né? Então vamos ler esse versículo aqui de novo, para ser bem claro. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o quê, hein? Que pena que eu estou sozinha aqui. Hã? Pecado. Ah, fala bem alto. Pecado. Então, morreu para o pecado. Para de querer o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Vocês estão me acompanhando agora? Não dá. Andar no metrô apertado, hein? As mulheres com os homens lá. Quem já andou algum dia? Hã? Naquele ônibus apertadinho. Coisa nojenta. Precisava todo mundo se santificar. Tá certo? E daí vai, gente. Coisas lá. Trabalho no escritório, estou usando de clips, caneta, borracha, papel. Vou levando para minha casa. Aí põe a mão lá, isso não blama. Aí, mas se tem tanto que não pode, já vai pro lixo mesmo pegar pra mim. Vai pro lixo, que se dá. Não é meu? Não preciso disso. Deus me dá tudo. E assim vai. Vocês estão acompanhando, gente? Porque coisa que é dos outros a gente joga fora, você já percebeu? As nossas não. Já percebeu? Então, é isso aí. Vocês estão acompanhando, queridos? A nossa nova natureza é que tem que comandar a nossa vida. Nós não precisamos tirar proveito de ninguém. Isso é amor ágape. Eu ando no amor ágape porque está na minha nova natureza, eu nunca vou fazer o mal para ninguém. Não é demais? É isso aí. No 13, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, viu só? Não tem. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Demais, hein? Não, acabou. Então, por isso que eu vou orar para que a minha alma seja transformada e a mente renovada. Ela é transformada quando a minha mente é renovada. É o sofá velho, gente. Pus um pano aqui, mas é aquele sofá. Mas ele está com uma cara de novo. A minha alma parece salva, porque ela está alinhada ao Espírito, mas ela não é salva. Enquanto nós estivermos aqui, não está salva. Valeu, queridos? Valeu. Então, Jesus sofreu tudo, andou como nós, mas ele tinha essa parte nascida de novo, e ele é o padrão para nós. Então vai examinar a sua vida todo dia lá. Não pode, não pode. O que é da carne, não pode. O que é do homem velho, não pode. Nunca mais. Amém. Se você não sabe o que é homem velho, carne, vai ler Efésios. Vai mostrar bem lá. Vai ler Gálatas, capítulo 5. E assim por diante. Valeu, querido? Valeu. E é isso aí. Vamos andar na justiça de Deus, que nós só temos a ganhar. Amém. Aleluia.